あんどけない笑顔に見せた君に涙。 Olá. A gente vai inaugurar hoje um novo quadro no GCast. É o momento Mico Miley Cyrus da semana. Mico Miley Cyrus. Então, pra inaugurar, o comentário dela dessa semana é o seguinte. Miley Cyrus declara que ela não gosta do Justin Bieber. Ela prefere o Kurt Cobain. Que, aliás, é o namorado dos sonhos dela. Peraí, hein? Acabou, não vou dedicar mais que 5 segundos ao Miley Cyrus, por favor. É meio... Eu não gosto do Faustão, eu gosto do Johnny Depp. Ah, é sério? Eu prefiro Faustão. Ok. Esse é o news que a gente prometeu com as notícias de março, que são importantes só pra gente e pra mais quem quiser ouvir. Notícias basicamente postadas por nós já no Anime Forces, porque não é porque dá menos trabalho procurar no Anime Forces só, é porque se é relevante e aconteceu, a gente colocou lá no Anime Forces. Então... Pois é, e é uma grande propaganda pessoal. Não, é meio difícil você achar alguma coisa que tenha acontecido esse mês que não seja relevante e a gente já não tenha postado. Então... Bom, uma das grandes coisas que aconteceram esse mês foi o governo japonês tentando destruir a indústria de entretenimento local, acabando com a única fonte de renda dos estúdios de anime atualmente. Tentáculos também não ligam, né? Tem Queen's Blade parece todo mundo muito dinheiro, cara. Acaba uma série de Queen's Blade e anunciam outra imediatamente. Mas não vai poder também, porque o governo tentou, que assim... Ah, mas Queen's Blade todo mundo tem peitão e tal. Tem muita lua ali, não. É só tá leite, né? Já são... São... Apesar de quem isso... Seiko no Quasar, tem uma lua ali que solta leite. Cara, eu tentei ver esse anime, que eu falei assim, legal, anime dessa temporada. A gente já falou disso mil vezes. É? Que eu achei o nome legal e quando eu fui ver, eu achei uma merda. Não, é que você acha o nome legal, você vê se não é um anime de ação, quando você vai ver, tem leite. Nunca tô ligado. Vai entender. Aí o que aconteceu? O governo japonês tenta vender essa ideia de Cool Japan há muito tempo pra mídia, pra... O japonês não gosta de ser visto como esquisito, o japonês quer atrair turista, o japonês quer que as pessoas aqui no ocidente saibam que eles são normais, que eles são um pouquinho Pelo menos diferentes. Achem que eles são normais. É. Então eles morrem de medo de algumas coisas, eles sabem que o mundo inteiro, eles estão conscientes que o mundo inteiro vê com, de forma bem, bem cheia de reservas essa coisa toda de lolicon e blá blá blá. Então o que aconteceu? O governo japonês preocupado com a imagem do Japão, tava rolando aí uma lei que proibiria personagens que aparentassem ter menos de 18 anos em anime aparecessem em cenas sensuais, em sexo explícito, obviamente, e coisas assim. Que é bem comum você ter aquelas loli, aquelas fake loli, sabe? Aquelas têm 18 anos com um corpo de 8. É, as garotinhas são fofinhas, sei o que, elas aparecem. Tem aquela famosa a turma dos 17 anos, né? Tipo Haruhi, né? E tal. Que é aquela galera que já tem corpo de mulher, mas ainda é menor de idade. Então ainda dá pra você curtir um proibidão. Mas... O que não tem nada demais, enfim. Isso tá presente em qualquer cultura. Mas enfim, o japonês ficou... O governo tava muito preocupado com isso. E resolveram fazer essa lei. E os mangakás fizeram uma associação. Se uniram pra poder fazer... Se uniram pelo Lolicon. Fazer uma petição gigante pra mandar pro governo. Deram uma coletiva de imprensa se opondo a esse projeto. Entre eles tava só gente de alto calibre. Interessante. O interessante é isso, né? Que não é gente do meio que trabalha com o Lolicon. Tem gente... O Rumiko Takahashi. O que o Rumiko Takahashi tem a ver com isso, sabe? Rumiko Takahashi, Gonagai, tava lá todo mundo. Porque eles estavam lutando pela liberdade de expressão. E então, isso é uma coisa que desrespeita todos os artistas. Porque se começarem a dizer o que, que é Loli, o que, que não é, daqui a pouco vão querer começar a dizer o que, que é tudo. E vai afetar todo mundo. Então eles sabem disso e foram lá. Alguns membros do governo rebateram, falaram que não, isso não se trata de censura, não se trata de... Isso não fere nenhuma lei de liberdade de expressão diretamente. Isso tem a ver com outras leis, outras coisas, uma coisa... Dizendo que a petição deles é meio sem propósito. Um desses políticos fez uma dessas comparações japonesas, só que muito boa, pra defender o não banimento. Que ele falou, num jardim, num ecossistema, existem jasmins, que são bonitas e cheirosas, e existem as ervas daninhas. Só que se você eliminar completamente todas as ervas daninhas, o sistema não vai se desenvolver, não vai crescer, sabe? Então tem que ter espaço pra tudo. Péssimo, mas eu entendi. Não defende muito, porque tá admitindo que o Lolicon não tá sendo uma coisa ruim. Mas pelo menos ele disse que pode ter. É, não, tipo... e sinceramente, falando a verdade, sabe? Você pode também pegar a coisa dele e falar que pode que tem um bom Lolicon e um mau Lolicon, sabe? O problema não é o Lolicon em si, porque é aquele negócio. É o problema assim. Ah, tem Lolicon, daquelas antologias Lolicon, que você vê o professorzinho, né, o fulaninho sensei, acabando com a sodomizando a garotinha pequenininha mesmo, tá? Isso é o Lolicon mesmo de raiz. Mas o que estão falando ali é das haruhis da vida, entendeu? É coisa que não é teoricamente Lolicon, mas aparenta ser aquela coisa da fufu, quer dizer, eles estão pegando uma coisa, é o seguinte, eles querem agradar o ocidental e estão fugindo da cultura do país, uma coisa que tá no sangue deles, que é a coisa do kawaii, entendeu? Do gostar da coisa do fofo. fofo. E é isso que os mangakas estão querendo dizer, falando o seguinte, que pra gente poder agradar todo mundo, a gente vai matar uma parte da nossa cultura, vai acabar com a nossa liberdade de expressão. Nós somos mangakas, nós somos autores japoneses, esse é o tipo de história que a gente sabe contar, e não tem nada de mal nisso, e no final das contas é isso que tá dando dinheiro agora, como é que vocês querem proibir seus malucos? Não, e tem muito, isso também remete muito às visual novels, porque numa visual novel você não pode ter menores de idade em cenas de sexo, explícito. Porque tanto que a gente jogou aí uma... Ah, não pode, mas sempre tem a minha irmãzinha que vai me acordar de manhã. Não é exatamente menor de idade, é a Luane. Mas, por exemplo, em o Memiru Kusuri, a gente tem a irmãzinha lá, né? E tem cenas dela nua, mas não tem cenas de sexo com ela. Não, tipo assim, mas é uma coisa super normal. Você tem uma irmãzinha, você vai entrar no seu quarto, vai pegar ela saindo de toalha da manhã. Não, mas nem é isso. O que acontece em alguns outros jogos que não estão nesse ambiente escolar e tal, é você ter uma personagem que você olha pra ela e fala, ok, isso é uma garota de 10 anos, 12 anos, só que ninguém em momento nenhum cita a idade dela. Sabe, é um mistério. Que aí se alguém virar e falar, olha, é uma menor de idade, você fala, não, ela tem 18 anos. Essa é a subdesenvolvida. Aqui é a carteira de identidade virtual dela. Aqui na Wiki, ó, tá dizendo, fulaninha, 18 anos. A galera acusa Luckstar também, se bem que eu acho sem propósito acusar Luckstar, porque elas não são tesudas de uma forma lolicon. Elas são pequenininhas, cabeçudas. Tem um apelo loli pra elas, né? Elas são SD mesmo. É, tipo, elas são cabeçudas e... Que me irrita profundamente quando tem esses americanos muito extremistas que vêm falar de Haruhi como lolicon. Nossa, elas podem ter 16 anos, mas elas têm corpo de mulher crescida, são adultas. Sem contar que qual é o cara que não olha uma garota de 16 anos e não se sente atraído por ela? Todos os modelos aí têm 15 anos, 14 anos. Isso é hipocrisia do caralho, né? Tipo... Mas então é isso, o banimento não aconteceu e segundo o governo, pelo menos por enquanto. Vou fazer uma tag, otakus contra o banimento e acabou os 140 caracteres. Não, o governo falou que pelo menos por enquanto não vai ter banimento. Mas que esse projeto de lei pode voltar. Foi adiado pra junho a votação, não foi? Ah, teve uma data? A votação, mas isso não vai acontecer nunca, isso não vai. Não vai acontecer. Se acontecer, não vai acontecer nem tão cedo. Seria um retrocesso muito bizarro, né? Não, seria. E sem pressão internacional bizarra, isso não vai acontecer, não. Se com aquela pressão do Rape Lane não acontecer nada muito grande. É, na verdade é só o Japão mesmo querendo muito parecer normal e atrair turistas e mostrar assim, não, anime é uma coisa maneira, olha, nós temos museus pra anime e otaku é uma coisa boa, venha tirar forte com eles. E também promover o turismo de otakus de fora, né? Enfim, Nick Simons, filho do Gene Simons, plagiou Bleach na cara dura. Que é o Gene Simons mesmo? Gene Simons é o vocalista, ele é alguma coisa do Kiss. Ele é um daqueles que pintam a cara. Ah, tá, isso aqui. Você não lembrava quem era o Gene Simons? Nunca? Sabe, você viu a notícia e não sabia quem era o Gene Simons até hoje? Não, é, tipo, eu não sei, eu não entendo nada de metal, essas porra. Ele é aquele cara do Kiss que tem uma língua de 2 metros. Eu acho que é o vocalista. 2 metros nos quadrinhos do Todd McFarlane. Não, a língua dele é grande mesmo. Ah, tá. Ele, obviamente, não tem 2 metros. Eu só conheço o Kiss dos quadrinhos do McFarlane, só. Ele tem a língua do Venom, né? É. Então, na vida real é meio que a língua do Venom, só que dentro das proporções do mundo real. Então, o Nick Simons... Eu já falei aqui que eu adoro folhear revista de metaleiro, né? Já falei? Você falou, eu acho que contigo. A gente comentou, né? Contigo, mas em onde? Tinha o Twisted Sister, hã? É, Twisted Sister. Eu vi o novo CD deles vendendo esse dia, eu descobri que o pessoal conhece. Porque os metaleiros escutam mesmo, gostam, cara, não consigo entender isso. Imagina o vocalista da banda, é a prima metaleira da vovó Mafalda. Por aí. É tipo... A Emília do inferno. É, a Emília crescida e do inferno. Aí a Emília versão adolescente rebelde. Aí o metaleiro vira e fala, Twisted Sister, mó legal e tal, e vem falar, tipo, chamar as outras coisas de coisa de viado. Não faz sentido. Tem um velho vestido de Emília, patético. Aí vem me falar, porque vai falar do outro que gosta do Miave, entendeu? Qual é? Né? Então, o Nick Simons, ele é filho do Jimmy Simons, eu não sei se ele nasceu com maquiagem no rosto. Ele tatuou, né, aquilo. Da pele dele, não sei. Mas ele resolveu... O filho dele também é maquiadão assim, não? Eu não sei, porque, sei lá, né, ele desenha quadrinhos, não sei se ele desenha maquiado. Ele faz quadrinhos, o quadrinho dele se chama Incarnate, faço ideia de qual seja o plot, também não quero saber. É assim, tem o cara, que é um Shinigami... O que interessa é que tem alguns quadros que são Bleach cuspido e escarrado. Vai ter o link aí de todas as notícias. Sabe a história do cuspido e escarrado, né? Você já contou uma vez, mas eu não lembro. É, o certo é esculpido ou encarrado. Ah, é isso. Esculpido e encarrado. Você já contou isso no ar, tenho quase certeza. No ar? Sério? Tenho quase certeza que sim. É que são poucas as coisas interessantes que eu sei pra contar pros outros. Eu fico repetindo. E aí ele desenha quadrinhos e aí chegou uma hora que você já tava lá no terceiro volume... O comics dele, o pessoal olhou pra uma página, olhou pra outra, falou, gente, isso não é por nada, não. Eu já vi isso em algum lugar. Assim, saiu no Anime News Network, saiu uma infinidade de blogs, eles fizeram montagens dos painéis do Nick, dos painéis de Bleach do lado, e é assim, é igual. Vai estar o link do Anime Force na notícia que a gente postou. Se você por acaso não leu, dá uma corridinha lá e dá uma olhada, é muito engraçado. Eu vou ver se eu jogo um do Senkaku Complex também, que eles fizeram uma coisa muito legal. Que eles pegaram um pedaço do Simons e encaixaram num pedaço do de Bleach. Encaixa direitinho, sabe? Parece como um personagem só. Não foi colorido. Nem... A gente não tá falando de design de personagem, a gente tá falando de quadros, o posicionamento dos quadros, o ângulo dos personagens, a posição da letra no balãozinho. O character design também. Também. Até o character design lembra um outro, sabe? Lembra um pouco de Death Note em alguns casos e outros mangás. Mas o descaramento em quadros é de Bleach. Inclusive o traço dele é bem tosquinho, bem parece pinta de fanmade, assim. Muito estranho. E aí depois o mangá dele parou, o quadrinho dele parou de ser vendido, né? A editora cancelou a publicação até segunda ordem. E ele se pronunciou falando que é só uma homenagem, que ele tem uma influência muito grande de Bleach. E que foi só uma homenagem. Tem sim algumas similaridades, mas que ele vê como homenagem, ele pede desculpa pros fãs e pra quem achou que ele foi um pouco longe demais nas homenagens dele. Cara, tem que definir o que é homenagem. Tem que ter uma convenção internacional pra definir o que é homenagem. Homenagem é quando tem mais de duas pessoas. Nossa, você foi tão longe agora que eu não vou falar mais piada idiota nenhuma até o final. Não vou conseguir superar. Que é o seguinte, nesse último mês, praticamente toda semana, surge o anime que é o Blu-ray mais vendido na primeira semana. Toda semana surge um. Até um tempo atrás era Evangelion, né? O 1.11. Continua sendo por um bom tempo. Mas aí veio Summer Wars. Summer Wars saiu. O Evangelion tinha vendido 40 mil cópias. Summer Wars é o movie novo do Mamoru Hosoda, que é o cara do The Girl Who Left Her Time. O novo Miyazaki, blá blá blá. É o novo carinha de longa hypado, dos novos. É o novo, abre aspas, diretor japonês que tem grandes chances de ganhar Oscar e virar maniazinha no ocidente por pessoas que não ligam muito pro anime, fecha aspas. Exatamente. E aí Evangelion, já tinha vendido 40 mil, né? Summer War saiu, vendeu 54 mil. E depois Gundam Unicorn saiu e vendeu 56 mil e até segunda ordem é o anime mais vendido na primeira semana, o do Blu-ray. E o Blu-ray mais vendido ever no Japão é o This Is It, do Michael Jackson, e o anime mais vendido fica sempre concorrendo no segundo lugar. Ainda não consigo bater o Michael. Os japoneses adoram o Michael Jackson. E foi o que eu falei com você. Eu não vejo qual é o sentido de ter um Blu-ray de This Is It. Porque o cara quer ver o quê em HD? Um bando de imagens de bastidores feito com câmera caseira. Pois é, não faz sentido. Mas tudo bem. Enfim, Gundam ainda continua vendendo, né? Eu tava querendo pensar. Meu Deus, cara, você abriu um buraco negro no meio da gravação. Tava tentando lembrar o que eu ia falar. Você tava num pensamento tão profundo que eu acho que todas as pessoas dessa casa pararam de pensar por um momento. Sabe? Seu pensamento puxou nas outras pessoas. Eu causo esse efeito às vezes. Gundam continua vendendo. Muito bem. É o Unicorn, né? Que eu quero ver, que na verdade não é nem um movie, é um primeiro episódio, um piloto de uma série de outros episódios que vão sair. De OVA. Em OVA. Eu tenho que falar do Ripira? Fala do Ripira aí, é só pra falar da tecnologia 3D, da TV e tal. Esse vampiro Ripira é um personagem infantil japonês, ele estrela uns livrinhos infantis aí ilustrados e tal, de um carinha famoso que me fugiu o nome completamente. Eu também não sei qual é o nome dele. Ele é famoso? Tem certeza disso? Ele é famoso, cara, é um mangaká aí, fodão aí, rapaz. Ele é mangaká? Não é? É assim. Não, cara, você tá falando besteira, cara. Eu postei disso, eu postei sobre o vampirinho. Você tá falando besteira, tenho certeza. E o que acontece? Vai rolar uma série de anime dele, vai ser uma série de anime pra TV e vai ser em 3D. 3D pra TV. Isso vai ser bizarro por quê? Olha, é do Katsuhiro Otomo. Meu Deus! Eu falei que o cara era famoso. Meu Deus! Eu não fazia ideia, cara, do Katsuhiro Otomo, cara. Me fugiu o nome, porque é um nome japonês, porra. E aí o que acontece? Tem uma coisa de bizarro nisso, porque vai ser uma animação em 2D, só que é 3D. E 2D, 3D é uma coisa meio irritante. Eu não sei como é que eles vão fazer pra amenizar isso. Eu nunca vi 2D, 3D. Cara, o encerramento do... Me disseram, nunca vi também. Me disseram que assim, o encerramento da... Quem tá chovendo hambúrguer... É em 2D. E quem viu o Tosh Van Hamburg em 3D, o encerramento é um 2D e 3D. Então fica aquele ser chapado em primeiro plano e o resto em segundo plano. Então... Fica tipo o Paper Mario? Um papelzinho, carinha um papelzinho na tua frente? É, só que eu não sei se nesse caso aí, como vai rolar luz e sombra e coisa assim. Quer dizer, tem esse novo projeto da Disney, o Disney finalmente vai fazer Rapunzel, né? Uma das últimas princesas que a Disney não fez. Uhum. E tão dizendo que vai ser isso, vai ser um desenho em 2D, que vai ser em 3D. E daí desde já eu já tava pensando, cara, como é que vai ser isso, um 2D em 3D? E agora esse vampirinho Ripira vai ser a mesma coisa. Então é primeiro ponto a se pensar, isso ou pode ser muito bizarro ou pode ser muito legal. Segundo ponto é o seguinte, faz parte de uma série de produtos produtos feitos em 3D pra você ver em casa, porque agora vai começar a sair os equipamentos, televisões em 3D. A primeira televisão é a Panasonic, é uma da Panasonic, que eu não sei detalhes técnicos, mas eu sei que a tecnologia que ela usa não é a mesma no cinema. É uma outra tecnologia que tem mais teoricamente, mais ou menos o mesmo efeito. Eu acho que vai ser bem porquinho essa primeira geração dessas TVs, sempre assim. E você não precisa só da TV. Se for ver um Blu-ray, você precisa de um Blu-ray especial também, 3D. É. De um player especial. Ou seja, o teu PS3 não dá. Na verdade... Não, por enquanto. Na verdade, a teoria é que toda essa tecnologia de home video 3D tá sendo antecipada por causa de Avatar. Dá a impressão que tudo isso tava em desenvolvimento e ia ser guardado mais por um tempinho, mas aí saiu Avatar, que valorizou bastante a coisa do 3D, e agora Avatar vai tá pra sair em home video, vai sair em Blu-ray, vai sair em DVD comum mesmo. Então, as empresas de olho grande estão correndo pra lançar suas TVs em 3D no mercado, não só as TVs, já linkando com a próxima notícia, o Nintendo 3D também, Nintendo 3DS. É, 3DS. E o próprio Avatar já anunciou que vai fazer uma série de TV em 3D, acho que em 2013, por aí, num ano bem distante, que é pensando já em quando a tecnologia vai estar popularizada. Toda essa coisa do 3D me irrita muito, não é segredo, me irrita profundamente essa mania que as pessoas têm, porque eu preciso estar dentro, eu preciso participar, eu preciso escolher o que o personagem vai fazer, blá blá blá blá. Eu não sei mais simplesmente sentar e assistir uma coisa, entendeu? Eu sou uma criança hiperativa, entendeu? Sai Lost hoje, 10 horas da noite, eu preciso ter o episódio às 11. Você vê, eu com Lost eu não posso falar nada. O AXN passa uma semana depois de agendado, mas não é o bastante pra mim. O que vocês querem da indústria, sabe? Vocês sugam ela como se fosse uma vaca gigante que tá dando leite pra sempre pra vocês e vocês não veem que ela tá com fome, emagrecendo, sabe? Seus monstros. Meu Deus, cara, isso foi tão dramático que eu fico com peso na consciência. De baixar Lost no outro dia de manhã, sabe? Porque é um saco no Twitter. Tem gente que fica me tweetando. Cara, a galera que faz a legenda do episódio de Lost fica dando update a cada 10 minutos dizendo que a tradução tá quase pronta. Tô no minuto tal. E fica todo mundo retweetando essa merda. Isso me irrita, porque gente espera um pouco. Que bom que eu não sigo essas pessoas, sabe? O bom do Twitter é esse. Eu sou hipócrita, eu também não vejo no EXN, mas eu baixo, tipo, 2 dias depois. Eu baixo no outro dia de manhã. Não, eu baixo assim que o 720p tiver bem cidado. E eu não vejo no EXN porque eu não tenho em casa, senão eu veria. Eu tenho. Não tenho. Lembrei que eu não tenho um pacote que tem EXN. E o 3DS, não sei essa notícia, foi você que postou, então comenta aí. É isso, cara. A próxima versão do Nintendo DS, depois do DSi, Miami, vai ser o 3DS. E... Mas peraí, não vai ter óculos? A TV também não tem óculos, né? A TV não vai ter óculos também, não? Praticamente não. Bom, a TV já não sei. O Nintendo 3DS, você vai poder assistir... Assistir é ótimo. Vai poder jogar os seus jogos, vão ser jogos especiais em 3D, e você vai poder ver sem óculos. É possível, provavelmente possível. Mas como funciona? Não sei. É a minha cara de geek. Mas é provavelmente possível. Eu tenho... Legal que você fala, é completamente possível. Eu não sei como, mas é. Mas é, vocês estão falando, tudo é possível. Você não assiste Doctor Who mesmo. O que acontece? Cara, quando eu era criança, os meus livros infantis tinham aquela tecnologia de holograma, que lá era 3D. Você vira de um lado, a mulher abre o olho, vira de outro, a mulher fecha o olho. É totalmente 3D. Fica o cenário numa camada da foto, a pessoa numa outra camada, tem profundidade total aquilo ali há 20 anos atrás. Sim, agora o negócio é fazer ficar bonito. Então, eles estão trabalhando. De forma barata e fácil. Bom, vocês estão anunciando porque vai dar certo. Ou não. Foi como eu falei, tudo... Ou não, né? Ou não, porque a Nintendo tá nessa de uma ação dessa novo toda semana, né? Não, eu acho o seguinte, falando sério, toda essa tecnologia 3D é portátil que tô lançando aí, provavelmente vai ser bem tosca, porque eles estão correndo muito com isso. Tipo, há um mês atrás ninguém falava disso e de repente todo mundo tá lançando isso pra ontem, sabe? Essa correria não tá me cheirando muito bem. E como é sabido, toda nova tecnologia que chega no mercado, ela é sempre muito tosca e sempre muito cara. Então, até ela ficar barata e boa, vai levar mais um aninho aí. Esses DS novos da Nintendo devem estar vendendo, só pode. Porque pra eles lançarem DSi. É o console mais vendido do Japão. Não, sim, beleza. Aí lançou DSi, vai vender, óbvio. Mas aí, 2 meses depois, DSi LL, tela maior. Aí agora DSi 3D. 3DS. Não, mas assim, o 3D foi mais porque assim, eles vieram assim, cara, o nome é DS. Olha que legal o seu nome do terceiro, da terceira versão oficial, digamos assim, porque esses outros são variações do DSi, né? Então, a terceira versão se chama 3DS e é em 3D. Tcharam! Caralho! Eu não sei quanto isso vai custar, mas eu quero. Caramba, cara! Depois você vai ter o 3DSi LG. Meu Deus. Z. Cai. Filme de Bleach em Hollywood. Cara, eu vou te falar que há muito tempo, quando eu comecei a ler Bleach, eu visualizava que tinha algumas cenas que eu queria muito ver no live action. Mas é um daqueles casos que é o seguinte, só funcionaria se japoneses fizessem, porque Bleach é uma história muito japonesa, ou toda a sua society é o Japão feudal, e o, sabe, ou seja, se fizesse uma versão americana, realmente teriam que americanizar muito, e pra quem conhece a versão original, daria uma dorzinha no coração, porque os elementos que você gosta na série teriam que ser tirados. Mas, não impede, todo anime pode virar um filme, entendeu? Qualquer coisa pode virar um filme, qualquer coisa pode virar tudo. O problema é que vai sair diferente, vai, mas não impede de isoladamente ser um filme bom, é o que eu vivo falando. Qualquer coisa? Qualquer coisa. Você acha que Katamari ficaria legal em Hollywood? Cara, maravilhoso, eu assisti, assistiria da Pixar. Não, eu também assisti. Ah, da Pixar, realmente, faz sentido. Live action também seria legal. Meu Deus. Do Tim Burton. O que acontece? Então, aí todo mundo falou, ah, o Warner comprou o direito de Bleach, vão destruir Bleach, porque os americanos ficam sentados numa sala pensando como vão sacanear. Só tem uma coisa. A Bleach até que não me dá tanto medo assim, não, sabe? É um carinha no mundo real, vai parar no outro mundo. Cara, e o outro mundo me dá medo, tipo, pra uma coisa muito simples. Já fizeram o Último Samurai, sabe? Então. Cara, vocês têm que entender uma coisa muito simples, meus filhos que estão escutando. Vocês não têm que ficar com medo, porque mesmo que o Hollywood destrua a sua obra, o original vai continuar existindo. Vai deixar de existir. Então, o máximo que você pode fazer é o seguinte: não assiste. Acabou, entendeu? Não, é porque eu tô um pessoal complexado. Eles têm medo. Na verdade, o que eles têm medo mesmo é de dar certo. Só que o tipo de pessoa errada gostar. E daí, cara? Não interessa não, que eu tô gostando? Pois é, não, mas eles têm que se sentir especiais de alguma forma. Putz, imagina se todo mundo começar a gostar, sabe? Eles vão se sentir especiais por quê? Cara, o negócio é o seguinte: Hollywood é negócio. Então, os americanos bebem de várias fontes pra fazer filme. Tem roteiro original, tem adaptação de videogame, tem adaptação de livro, adaptação de qualquer coisa. Tudo pode virar filme porque é o negócio deles. Anime é mais uma dessas coisas que estão tentando fazer dar certo. Jogo de videogame nunca deu certo, eles continuam tentando. Anime ainda não deu certo, e eles continuam tentando e vão continuar. Então acostume-se com isso, entendeu? A única coisa que me deixa kinda meh é que é o fato de que eles são personagens colegiais e que se isso for transferido pros Estados Unidos, o colegial americano é um troço que me brocha profundamente. O que acontece é o seguinte, obviamente todas as produções japonesas têm muito mais profundidade quando chega pra virar um filme americano. Os executivos não vão investir milhões em algo que eles acham que os americanos não vão se identificar. E é a massa americana, que é a massa que dá dinheiro pro cinema, que dá audiência pra série de TV, etc, etc, etc, é um povo extremamente intolerante com outras culturas. Então tudo tem que ser muito americanizadinho, blá, blá, blá, bonitinho. Por mais que algumas pessoas falem que isso é besteira de produtor que não entende nada, não, eles têm uma certa razão, sim. Porque os DVDs de Robotech venderam muito mais que os DVDs originais de Macross quando saíram por lá. Sem dúvida, e o americano também tem essa coisa que se for o filme for complicado demais, ele não quer assistir. Então assim, o Hollywood vai sim emburrecer um pouco sim a obra, vai americanizar sim, porque não tem jeito. Agora, não impede de ser um filme bom. Não impede de ser um filme bom. Qual o meu problema com o Dragon Ball Evolution? Não é porque é totalmente diferente. A gente zoou. Ah, o Goku é um colegial. Ah, não sei o que, não sei o que lá. É diferente do personagem original, a personalidade dele, etc, etc. Mas se fosse um filme bom, eu gostaria. Eu teria dito assim, olha, não tem nada a ver com o Dragon Ball, mas encarem como um Dragon Ball Ultimate, assistam porque é um filme bom. O problema de Dragon Ball Evolution é que é ruim. Simples assim. E Street Fighter, a lenda de Chun-Li, é uma merda. Como filme. Eu não conheço o jogo, eu não ligo pro jogo. Então eu sou a pessoa mais imparcial do mundo na hora de ver um filme sobre videogame, porque eu nunca conheço jogos originais. E até hoje, o único que eu gostei foi Resident Evil por causa da Mila Jovovich. Você viu Silent Hill? Vi. Gostei também. Curti também. E as pessoas do jogo costumam não reclamar muito do filme. Silent Hill é um caso de que não tem muito a ver com o jogo original. Eles meio que pegaram elementos, juntaram numa história própria e que o pessoal não fala mal, porque ficou bom. Foi um bom filme. Resident Evil, a galera não odeia tanto assim também, não. Quem gosta... O primeiro, né? Só o primeiro. Eu gosto do segundo, o terceiro que eu não gosto. O segundo o povo fica meio na dúvida, mas ainda dá pra passar. Os fãs de Resident Evil do jogo odeiam Resident Evil por causa da personagem da Mila Jovovich, que não tem nada a ver com nenhum personagem do jogo, porque ela é super humana e tal. Eu gosto muito do primeiro Resident Evil, só dele. Eu gosto do segundo também. Eu gosto da Michelle Rodrigues e da Mila Jovovich. Ah tá, é disso que você gosta, não é do filme. Não, o filme é ótimo também. Então, e é isso, ou seja, acostumem-se, Hollywood vai sim continuar fazendo quantos filmes ela achar necessário. Agora, é muito precipitado também falar que vai virar filme, porque isso é o seguinte, a Viz, ela tem um escritório e ela fica oferecendo os produtos dela pra poder algum estúdio se interessar. Então, o que saiu foi uma notícia, um boato disfarçado de notícia, que a Warner estaria interessada e teriam produtores. Quando isso sai, isso quer dizer o seguinte, que um produtor que trabalha no estúdio, leu um mangá, gostou, a Vi está super interessada em transformar em filme. Os japoneses estão super interessados porque eles precisam capitalizar em cima do produto deles. Então, rola uma vontade de alguns, entendeu? Agora, pra chegar ao ponto de um grande estúdio bater o martelo e liberar alguns milhões, é muito chão pela frente. Sem contar que o que a gente mais tem é anime na geladeira, né, cara? Pra adaptação de anime pra Hollywood na geladeira. A gente tem Cowboy Bebop, que ninguém nunca mais ouviu falar. A gente tem Evangelion, a gente tem Barão de Alita, a gente tem um monte de coisa. É, aí de vez em quando tem aquele Death Note, que o pessoal falou que ia fazer, saiu até um roteirinho aí que nem sabe se é verdade ou não, e até hoje não vou falar mais nada. É, até hoje o que mais tava animadão, que tinha todo mundo, tinha diretor, tinha elenco, tinha roteirista, tinha ator, era com a Bob Bop. E mesmo esse deu uma mornada. É que ele apareceu, esquentou em um mês e puf, sumiu. É. Evangelion, viu uma entrevista com um produtor aí no dizendo anime. Que não morreu, né? É, dizendo que não morreu, dizendo que tá aí. E eu achei bizarro isso. Eles estão querendo retomar mesmo o projeto, que eles parece que eles conseguiram vender pra algum estúdio, né? Foi muito difícil, mas que eles conseguiram. É, o cara disse que nenhum estúdio tava tentando. O cara comentou mais ou menos o seguinte: que na hora de vender o produto, você pode vender assim, você pode aproveitar o hype dos Transformers, por exemplo, e virar e falar assim: ó, aqui, o povo gosta de robô gigante. Olha, toma Evangelion, ó. Paga pra gente fazer, é de robô gigante. O problema é o seguinte: depois de um mês de gravação, quando o estúdio for lá dar uma olhada no que tá sendo feito e ver que não é um filme de robô gigante, ele vai mandar fechar a produção. Para essa merda agora. Então ele falou que é difícil equilibrar. Parece que o pessoal tá produzindo Evangelion, parece estar muito preocupado em levar pelo menos parte daquela carga de Evangelion, sabe? É, eles falaram. A entrevista que eu vi com esse produtor de pessoal, ele falou: não é um produtor muito confiável, que é um produtor que também tá envolvido com live action de King of Fighters. Ou seja, né? Eu não confiaria muito nesse cara. Mas ele disse isso, que o projeto não vai pra frente justamente por isso, porque eles querem fazer com que algum estúdio se interesse, mas ao mesmo tempo eles não querem vender o filme de forma mentirosa, eles não querem sacrificar essa parte dramática do filme que é muito importante pra história, etc, etc. Aliás, falando de adaptação, eu vi Ilha do Medo, que tem roteiro da tal Leta Kalogridis. Cara, eu entrego qualquer filme na mão dessa mulher, cara. Muito bom, cara. Ela vai conseguir escrever bons roteiros. Confio nela plenamente. Ela fez Mulher Gato. Não fez Mulher Gato, aquele seriado que era... Ah, tá, não. Dele eu gostava, beleza. Que era meia boca. É, foi ela que fez, mas aí com a cara daquilo... Recebe produtores, etc. Mas como roteirista, eu confio nela porque ela tava com um bom diretor, isso é uma coisa ela boa. Ela escreveu Alexandre com o... Ok, não confio mais nela. Com o Colin Farrell, só pra... Não confio. Não, na verdade, é uma conclusão que eu cheguei, cara. O roteirista, ele não faz nada. Ele escreve uma parada lá que todo mundo muda. Não, em Hollywood, infelizmente, é difícil, porque cara. Você vê que o mesmo roteirista faz 5 filmes diferentes, são coisas completamente diferentes. Coisas boas, coisas ruins, coisas... Cara, porque depende. Porque depende do tom que o diretor vai dar no final das contas, depende da mudanças que o estúdio vai impor. Então, nada no sentido que ele é com menos voz naquele negócio ali. Sim, porque o estúdio vai falar assim, ó, cara, um filme assim, assim, assim. Porque você pega 5 filmes do mesmo diretor, podem ser filmes completamente diferentes, com temas completamente diferentes, mas você percebe, é do mesmo diretor, tem aquela marca. Agora, o roteirista não, sabe? O que ele faz é completamente desvirtuado. Não, a não ser que seja um diretor que tenha uma certa presença, porque tem muito diretorzinho de aluguel aí, que faz tudo moldadinho e tal, como esse que contrataram pra fazer Homem-Aranha. Só que, pelo visto, o roteirista, ele sempre é moldado. Ele foi feito pra ser moldado. Ele é feito pra fazer só o alicerce daquele negócio e o pessoal muda em cima. Produtor e diretor e companhia. É, infelizmente... Tanto que quando você vê um roteiro sendo creditado pra 5 pessoas diferentes, não é que elas sentaram juntas numa mesinha bonitinha e escreveram juntos um roteirozinho. Cada um escreveu no estágio diferente e, por questões legais, todo mundo teve que ser creditado. Mas, geralmente, eles só acreditam quem fez o último tratamento mais recente, assim. É o nome que eles colocam lá no crédito do filme. Quem está ouvindo não percebeu, mas o tom de voz meu mudou porque eu passei muito mal durante 5 minutos. Ele tá vivo. Eu tô vivo. A Focus, a maioria das pessoas na verdade nem sabe Que é aquele desenho do Pequeno Príncipe que passava no SBT, na verdade é japonês. Bom, faz uns anos que eu já sei, mas quando eu era criança eu via e não tinha noção de que... Aliás, eu também não parava muito pra pensar qual era a nacionalidade do desenho que eu tava vendo. Dos desenhos, né? A gente bem que... Mas realmente ele sempre se destacou dos outros porque ele tinha uma estética muito diferente dos outros desenhos que eu assistia na época. E sim, ele é um anime. Todo mundo ignora o fato, mas ele é um anime. Outro que é anime, que eu não sei se as pessoas lembram, era um Pinóquio que passava na Globo. Ah, isso eu lembro, você já sabia que era anime. Esse na época eu não sabia, porque eu era 5 anos mais novo do que você. Sim, eu já tinha. Mas eu odiava. Eu gostava, cara, assistia aquele troço direto. Era muito bom. É muito ruim. Era Tatsunoko, aquele Pinóquio, se não me engano. Não, isso é ruim. Bem, a Foco já havia lançado em DVD e alguns episódios. Eu vi uma vez um movie do João Pé de Feijão que era anime. É? Isso eu nunca vi, não, você viu isso? Ah, um VHS que veio de brinde num jornal ou algo assim. Se bobear, tem lá em casa ainda. Deus, se tiver, eu quero ver. É, era bom, eu gostava, eu vi algumas vezes. É uma versão interessante. Então, a Foco já lançou 4 DVDs com 16 episódios de 35. Faz um bom tempo, você encontra por aí nas Americanas da Vida, vou, sei lá, uma bala e meia mariola. Se você for mulher bonita e cantar o gerente, você consegue de graça. Sem dúvida. E agora ela resolveu juntar esses 4 DVDs em um único box por R$35 e vai sair dia 28 de abril. É a Focus ganhando dinheiro com a nostalgia. A Focus que foi, é que tá lançando aí Jiraiya, Changeman, já. Aquelas coisas bizarras que a gente viu nos trailers. Isso aí. Muito boa iniciativa. Eu com certeza quero ver de novo esse anime do Pequeno Príncipe pra poder ver se ele é bom. Mesmo, né? E a outra novidade é que a Toei anunciou... Não, a Toei tá querendo investir no mercado ocidental, que vai ser a tendência mesmo agora de alguns estúdios maiores japoneses. Tentar investir, fazer material exclusivo pra gente aqui, porque já que lá dentro eles não estão tendo muito espaço pra investir em coisas que o ocidental gosta, que é ação e ficção científica e coisas assim, eles vão fazer coisas especialmente pra nós. Então a Toei tá querendo investir no mercado de animação em CG e anunciou um longa do Capitão Harlock, que é... Qual era o nome do anime? O anime ser Capitão Harlock alguma coisa? Ou tinha um... Capitão Harlock alguma coisa. É do Lady Matsumoto, que é aquele cara, é o character design... Enfim, os designs dele são muito, muito característicos. Uma coisa mais moderna que ele fez, que eu tenho em mente, é o Interstellar, aqueles clipes do Daft Punk. Ele fez Yamato, o character design de Yamato é tudo dele também. Foi ele que fez também aquele... É um Express, não sei o que, é um trem que viaja no espaço. Galaxy 9. E é um troço assim. É dele isso? Não sei, não, isso eu não sei, é um Express, Galaxy Express. Enfim, é um personagem muito famoso dele, um personagem que é conhecido inclusive nos Estados Unidos, uma versão editada do anime dele, uma versão que pegaram o anime dele, juntaram com outro anime do Lady Matsumoto, virou uma série só, igual fizeram, mesmo que fizeram com o Robotech. Qual foi a outra mesmo? Foi... Queen Millennia. Queen Millennia. Então, aí virou Capitão Harlock and the Queen of Tomorrow, ou algo assim. Eu não sei se isso passou no Brasil, eu não sei, não faço tempo. Eu acho que não. Robotech passou aqui? Robotech eu acho que sim, durante, sei lá, uma semana, em algum canal obscuro nos anos 80. Eu não faço a menor ideia sobre essa repercussão dessas coisas aqui. Eu sei que lá fora tem uma repercussão legal. Ou seja, é um personagem que é um clássico, é um personagem clássico no Japão e que também é conhecido nos Estados Unidos. Então, acho que foi o suficiente pra Toei se animar a lançar só alguma foto promocional, que é bem interessante, bem conceito legal. E vão fazer também do Guy King, que é um anime de mecha bem antigão. É um super robô. É um dos super robôs mais marcantes. Tão marcante que eu nunca ouvi falar, mas é porque eu não conheci o Guy King. Pô. Eu não sou um profundo conhecedor, então não me tome como exemplo. Que chegou a ser um trailer, a gente postou o trailer. Não é um trailer, é um piloto, na verdade. É um promocionalzinho, é um teaserzinho pra dar um gosto do que pode ser. Feito pelo estúdio do James Cameron, que produziu Avatar, né? Light Stage, fez os efeitos especiais de Avatar. Eu sei que o negócio é muito foda, é muito legal, é muito bom ver um mecha em CG bom que seja japonês, ou seja, legal. Porque ninguém aguenta mais ver mecha ferro retorcido, que é a única coisa que eles sabem fazer nos Estados Unidos. Então é muito bom ver aquele mecha com aquela pegadinha japonesa, os chifrinhos. Tem um chifrão, uma marca registrada do Guy King, são aqueles chifrões. E ele tá lá com os chifrões do Guy King. Ele é só um Guy King menos colorido, um Guy King preto. Pilotado por uma personagem de Final Fantasy, né? É, de cabelo branco. Ou seja, se fizerem realmente o filme inteiro daquilo, porra, eu quero muito ver. E é legal porque, né, CG, filme de CG, Pixar da vida, blá blá blá, Era do Gelo, blá blá blá, é engraçadinho, todo mundo gosta. Mas vamos fazer um CG, mais CGs adultos, né? Pra variar um pouquinho. É, de ação. Eu não tô falando de Avatar, não, tô falando de umas coisas legais agora, um pouco mais profundas, sabe? As coisas legais foi ótimo. Não, mas umas coisas mais profundas um pouquinho, umas coisas mais, tá, mais barra pesada e tal. Esse Guy King deu a impressão que vai ser algo assim, né? Uma coisa um pouco mais dark de verdade. sei, cara, não sei. Eu imagino que seja mais dark do que Avatar, porque Avatar é bem filme Sessão da Tarde. Mas acho que não vai muito longe também, não. Muito mais do que isso, não. Tomara, né? Vamos ver. A esperança do CG está em nossas mãos. Otakus contra Globo, o que seria isso? É, foi uma coisa que aconteceu essa semana que foi deplorável, assim, foi muito engraçado. Eu tô vendo essa história de... Eu tô vendo randomicamente no Twitter várias pessoas falando sobre essa história de Otaku contra Globo, Otaku contra Globo, eu não sei direito do que se trata. Eu até tuitei assim, alguém pode, por favor, me explicar que merda é essa? E aí depois eu mesmo fui pesquisar e vi. Aconteceu o seguinte, o Valci Carrasco, que é um autor de novelas da Globo, um autor muito fofo, que me deu o Crave a Rosa, então eu amo ele pra sempre por isso. Novela das seis que eu assisti quando eu era criança, que eu gostava dela, dele, tipo, Crave a Rosa e Chocolate com Pimenta, também eu gostava. Chocolate com Pimenta eu não cheguei a assistir, ele fez uma ele fez Fascinação no SBT também, que eu via. Era bem legal, que a história é basicamente a mesma. Ele reutilizou várias coisas nessa novela Uma Gêmea, que é dele também, a padroeira dele, enfim. Um autorzinho muito fofo, muito simpático. Eu digo fofo porque ele parece um pokémonzinho, ele é gordinho, sorridente. E o que acontece? Ele foi no Japão, ele é uma pessoa muito feliz, ele viaja muito pra vários lugares e ele fica atualizando o Twitpic dele com as últimas coisas que ele tá fazendo. Ele foi no Japão e foi em Harajuku, foi no meio do café, tirou foto com todo mundo, tirou foto com a galera de Harajuku, com as empregadinhas lá, tirou foto com os cantores lá da rua. E ficou muito impressionado com a cultura, essa cultura pop moderna japonesa, e todos os comentários dele foram bem interessantes, bem positivos até. E ele sugeriu que gostaria, quem sabe, um dia fazer uma novela, fazer alguma coisa que focasse nesse assunto. Por algum motivo... Foi uma sugestão bem pro alto, por alto, sabe? Foi uma sugestão meio que só pra mostrar o quanto ele tinha gostado de lá. Por algum motivo misterioso, essas pessoas que se dizem otakus brasileiros, que são essas crianças que ficam na fila de evento, que compram bandana de Naruto, assistem Bakugan, essas coisas, eles ficaram enraivecidos com o Valci Carrasco, porque como assim agora Globo quer destruir os otakus e vão fazer uma novela sobre otakus e vão mostrar os otakus tudo errado e vai... É um termo que eles usam, que eu queria que você me explicasse. Banalizar. É. O que eles estão querendo dizer com isso? Banalizar é o seguinte, tem um grande problema. Essas pessoas, elas acham que elas fazem parte de uma, abre aspas, tribo, fecha aspas. Para você fazer parte de uma tribo que seja, abre aspas, legal, fecha aspas, essa tribo tem que ser obscura e desconhecida. O termo banalizar é o seguinte, eles estão com medo que vire modinha, que todo mundo seja otaku. Eu até tava conversando com o Jubacon no Twitter sobre isso, ele falou justamente isso, que é o medo dessas pessoas de que todo mundo agora vai dizer que é otaku, agora todo mundo vai ser otaku, vai voltar com otaku, otaku. Só que o que eu respondo a essas pessoas é o seguinte, vocês sabem o que é otaku, não, né? É, pois é. Porque o próprio sentido do otaku ocidental já é uma forma meio banalizada, digamos assim, do termo original. Não tem nada a ver com o termo original, enfim. E aí o Valci Carrasco colocava assim, tem uma foto lá no Twitter dele assim, estou com uma gótica. E ele com uma garota lá de Harajuku, tô toda vestida de preto e tal. E aí embaixo, não, isso não é uma gótica. Isso é uma gótica lolita. Vá se informar, seu ignorante, blá, blá, blá. E assim, coisas nesse nível. O cara não falava nada. E o povo fazendo um discurso no sentido de... se informe, para de falar besteira quando o cara não tava falando nada, e criaram essa tag, Otakus contra Globo. E aí todos esses otakus que precisam muito se sentir perseguidos, eles precisam muito se sentir excluídos e sabe, eles acham que eles sofrem muito na vida deles, não sei porquê, e aí eles precisam lutar por algum ideal, eles precisam ter um ideal pra lutar. E aí esse virou o ideal deles por alguns dias. Otakus contra Globo, ofensas pessoas ao coitado do Valci Carrasco. E o pior é que parece que as fotos são de umas 2 semanas atrás, né? E eles descobriram agora. É, daí o Valci respondeu no Twitter dele, tem uma lista, tem um site aqui que postou em ordem, assim, a lista de Twitters dele falando que tudo isso foi um absurdo, que essas pessoas não deveriam partir pra agressão pessoal sem saber do que elas estão falando, que acusam ele de não saber nada sobre o universo otaku, mas talvez essas pessoas estão falando também, não sabem nada a respeito da novela dele, que em nenhum momento ele falou que ele quer fazer uma novela sobre otakus. Ele falou, etc. Na verdade, que ele nem sabia o que era isso. Ele foi descobrir no meio do... Foi pesquisar sobre no meio da confusão. Enfim, ele falou que ninguém sabe nem por que ele tava no Japão. Enfim, foi uma pouca vergonha. Ele falou que mesmo agora, mesmo se ele fosse agora fazer um texto sobre otakus, ele já começaria com uma péssima impressão, etc, etc, etc. E, enfim, essa discussão pode se desdobrar, assim, pra outros pontos, assim. É isso é muito mais grave do que só ter ofendido o cara. Isso mostra como funciona o perfil do povo otaku brasileiro. Realmente é uma galera muito estúpida, muito idiota, muito parada em algum momento dos anos 90. Eu não entendo o que acontece com a cabeça dessas pessoas. E enfim, é uma vergonha total. E assim, sim, a Globo, a novela é um entretenimento de massa, a novela é um texto burrinho mesmo, todo mundo entender. Todo tema que novela aborda, ela sempre aborda de forma for dummies mesmo. Então, quando a Glória Pérez fala da Índia, ela fala uma Índia bem nada a ver. Quando falam de... Enfim, isso é normal, mas em compensação, mesmo que seja uma coisa bem rasa, é uma coisa que gera popularidade pra aquele tema, isso é inegável. Então, por mais que os indianos da Glória Pérez todos falem a mesma gíria e fiquem dançando o dia inteiro, é inegável que toda lojinha que vende roupa indiana adorou, que deve ter aumentado bastante a procura. Então, certamente, por bem ou pro mal, uma novela brasileira que abordasse o tema otaku ia fazer um pouquinho de bem pra indústria, ia movimentar um pouquinho, isso é interessante, não ia ser ruim. E aquela velha história, mesmo se fosse ruim, e daí? Entendeu? O que interessa é você continuar assistindo anime e gostando, não é isso que importa? Isso você vai continuar tendo. Então, ser otaku, não sabe, não é você achar que você faz parte de alguma coisa ou de algum grupo e que você tá sendo discriminado e olha como eu sofro. Ah, eu uso All Star, as pessoas me apedrejam por causa disso, blá blá blá blá blá, sabe? Enfim, isso é falta de sexo, pra mim, sumarizando tudo. Mas só tem uma coisa também com isso que aconteceu, foi muito parecido com o fanatismo de forma ruim, sabe, dos otakus japoneses, que foi um raid muito próximo do que acaba acontecendo lá de vez em quando com os otakus mais hardcore do Futaba, de fanatismo absurdo. É o mesmo pessoalzinho que quebra DVD, que rasga o mangá da Kanagi porque descobriu que ela não era mais virgem, que rasga mangá e que teve um caso um tempo atrás que levaram uma modelo a suicídio de tanto que ficaram perturbando a garota. Mas eu quero dizer o seguinte, lá dá pra entender a cultura realmente falando, entendeu? Lá é justificável, né? São pessoas que realmente têm um problema sério devido à forma como aquela sociedade funciona. Quer dizer, é um produto de uma sociedade doente, são pessoas que realmente têm problemas psicológicos e elas exageram, etc. Aqui no Brasil não, aqui no Brasil é um bando de filhinho de papai de 14 anos de idade, que não tem mais o que fazer e fica, enfim, ah, blá blá blá, Globo estraga anime, Globo editor, Kenshin, blá blá blá blá blá, querem destruir outra, blá blá blá blá, enfim, eu só sei que criou uma situação muito chata, assim, todos os blogueiros estão comentando, etc. E, enfim, daqui a pouco ninguém vai lembrar mais disso. Mas foi interessante comentar isso aqui só pra deixar marcado que isso aconteceu e não deveria se repetir, porque se a gente quer... Se vocês acham que vocês fazem parte de algum grupo que não é levado a sério, então se vocês querem ser levados a sério, não é assim que vocês vão conseguir. E eu, enquanto isso, eu fico na minha, não fazendo parte de grupo nenhum. Eu apenas assisto anime e gosto. Ponto. A tag Otakus contra a Globo entrou nos trending topics do Brasil. Porque a Globo é uma grande corporação maligna e como é legal a gente falar mal dela. O problema não é falar mal da Globo, o problema é que atacaram o coitado do Valsir Carrasco na página pessoal de fotos dele e tal. Coitado. De uma forma grosseira, desnecessária, né? Se fosse o Manuel Carlos, eu não ligava. Nem porque eu. Ele merece ser odiado. Glória Pérez também. Glória Pérez também pode morrer. Agora, o Valsir não. Valsir é bonzinho, não falem mal do Valsir Carrasco, justo ele. E no post, o link que vai estar aí é da minha brincadeira de 1º de abril. O Antônio Calmon também não merece, não vejo as novelas dele, mas sempre tem alguém que matou alguém, isso é engraçado. É uma brincadeira de 1º de abril com a suposta sinopse da novela, não é exatamente a notícia, só o primeiro parágrafo que é verdadeiro, só pra afirmar. Isso é isso, é uma versão do... Como é o nome dele? Então Calmon, acabei de falar. Não, do... Mas não, Do que fez com o Kubanacan, esqueci o nome dele. Kubanacan. Não é Calmon? Não, Kubanacan, o Gaúl, etc, né? Ah, sei lá, tô passando mal. Então é isso, tchau pessoal. No próximo News vai ter e-mails, então mandem mais e-mails. É, essa semana tá meio corrida, então não deu pra entrar. A gente também não tinha tantos e-mails assim, então a gente vai aproveitar pra juntar um pouco mais. Eu tô morrendo. Isso, e o Darko tá quase morrendo aqui. Então, por favor, mandem e-mails e mandem sugestões de simpatia pro Darko melhorar do estômago. E é isso, até semana que vem comigo recuperado, espero eu. Eu vou estar recuperado, porque eu tô passando mal só agora. Amanhã eu devo estar bem, espero. Isso aqui tá ficando muito deprimente, tchau. Tchau.